quero transmitir que conheço profundamente o Zé Ramos Mendes, conheço, digamos, o homem, conheço o espírito, conheço a alma dele. Estas páginas são páginas muito bem escritas, são páginas que recordam naturalmente contos de Natal, que são contos reais. Isto repercute, isto transmite de uma forma visível, que não é figurativa, uma forma verdadeiramente vivencial, a vida do interior, das aldeias do nosso interior de Portugal. E também a vida do seminário está aqui efetivamente retratada.